É o Cadu na Baleia, começando agora o seu programa favorito na sexta-feira para o seu deleite vespertino casual. É o Cadu na Baleia, começando agora nesse instante, pessoal. É, o Cadu na Baleia começa agora para todos vocês de espectro eletromagnético. Fiquem ligados, porque o programa de hoje falará sobre a singularidade. Não é a singularidade humana, é a singularidade tecnológica. Conceito criado por ninguém mais, ninguém menos do que Raymond Kurzweil. Mas tem gente que diz que também quem pode ter criado ele foi o Werner Wind. Enfim, isso não importa, mas vamos botar aqui um pouco da visão do Kurzweil, que é muito interessante, e de outras pessoas. Se liguem aí. O que ele fala, ele considera que a tecnologia faz parte da evolução humana. Que desde que a raça humana nasceu, desde que o humano é humano, que a tecnologia vem evoluindo junto com ele. Assim, desde a primeira faquinha, da primeira pedra que o humano cortou e fez uma flecha, né, fez uma pontinha para fazer alguma coisa, que essa tecnologia, ela faz parte também da evolução. E que hoje em dia a evolução humana está completamente refém. É como se os humanos estivessem evoluindo muito devagar. E hoje em dia, o que é evolução é a tecnologia. Como se ela fosse viva, como se a tecnologia tivesse vida, fosse autônoma. Surgiu aí, mas há vários bons tecnológicos surgindo o tempo todo e a gente resolveu olhar pra isso agora. Sim, mas o que vai fazer esse boom tecnológico ser algo que é um risco que faz a pena dizer? Todo mundo tem que estar discutindo isso, porque ela tá exclamando uma grito de socorro. Então, acho que o capital ele traz um sentido negativo pra tecnologia, que é algo que sim. Não, calma aí, tô na fila. Assim, que é algo que acompanha a gente, enfim, aí já entram várias outras discussões. Mas eu acho legal a pauta do capitalismo nesse sentido de fazer a produção tecnológica superar o homem, mas tem alguém controlando essa parada, sabe? Tem alguém que tá produzindo, tem alguém que tá fazendo as pessoas acharem que necessitam de certas coisas, enfim. Tem todo um aparelho econômico e ideológico por trás disso que faz a tecnologia ser algo negativo. Eu acho que é muito trabalho dentro da tecnologia. A geografia tem dedicado muito tempo a estudar a evolução técnica e tecnológica, né? Então, para você que está fazendo uma monografia nisso, o Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, ele dedicou vários livros deles a isso. Ele dedicou a passagem, por exemplo, do meio técnico, do meio natural, do meio técnico para o meio técnico científico e para o que a gente vive da década de 70 para frente, que é o meio técnico científico informacional. E ele coloca, eu acho que essa é a questão mais importante disso tudo. Tem a natureza do espaço, tem por uma outra globalização, e todos os livros dele, vários livros dele que colocam isso, depois eu posso te indicar. E ele coloca sempre uma ideia, eu acho que coloca uma questão importante nesse último livro dele, que é por uma outra globalização, que é um livro bem diferente dos outros dele, porque é um livro que ele quase não cita ninguém, é um livro bem objetivo, assim, diferente dos outros. E ele coloca então que, na verdade, a gente não tem que ver necessariamente como algo negativo esses avanços, né? Isso, como você disse, desde o início, como ele disse, desde o início, há essa tendência técnica do homem de avançar isso, e essa flecha, ela é quase irretornável, né? A partir do momento que você atinge um certo nível, você retrocede. É possível retroceder. O que acontece é que as inovações vão chegar de maneira diferente nos lugares, nos países e nas pessoas. Então, acho que a questão que tem que ser colocada é política. É necessariamente ruim ter robô, é necessariamente... Nossas colegas ali estão usando o celular como uma extensão. Hoje a gente usa o celular, a tecnologia como uma extensão. Sim, é cultural, mas a cultura hoje, ela é híbrida já, ela é misturada, a economia é híbrida. A gente está numa fase dessa. Então, a questão é, o que você vai fazer com isso? É igual com o celular. O que você vai fazer com isso? Você vai usar o celular para ficar fazendo fofoca no Facebook ou você vai usar o celular para organizar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para difundir um movimento, uma ideia? Os robôs, essa nova raça, dificilmente eles vão ser, como vários filmes de ficção científica já colocaram, dificilmente ele não vai conseguir substituir o ser humano. O ser humano, ele tem sentimento, ele tem um conjunto de coisas que é insubstituível. Mas se você pode usar isso para coisas que são positivas, né? Hoje em dia já só opera, robôs já operam, né? Você faz operações com robôs, você não precisa fazer mais nada, você deixa o robô, ele faz, isso é sensacional, isso é incrível, isso é espetacular. Agora, isso vai chegar como nos lugares, a que preço, a que custo, e vai envolver quais empresas? Isso vai ser um grupo, vai ser o Google que vai botar isso para frente, ou a gente vai fazer o que vocês falaram, que é para uma outra globalização, ou seja, a gente vai pegar esses meios e vai subverter eles para os instrumentos políticos e ideológicos que dizem respeito à evolução humana coletiva e não ao lucro de uma, ou duas, ou três, quatro transnacionais. Eu acho que essa tem que ser a questão. Não demonizar a tecnologia, porque a tecnologia ela é. Eu nem sou de mais tecnológico, o celular ainda não tem nem, né? O celular é isso aí, eu não gosto de tecnologia, mas eu acho que a tecnologia é usada, pode ser usada para coisas boas. Tem que ser usado para coisa boa. Ladies and gentlemen, from Mana, Fair Olvera. estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha, e essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce, cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem, né? E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses. Moderna, assim, no futuro da humanidade e da tecnologia, da participação dela. Se você parar pra pensar, existe muita gente que fala e é real, né? Você tá fadando a extinção uma grande parte de tudo aquilo que o ser humano construiu. Uma grande parte de todos aqueles que não se inserirem nessa era que é globalizada, que é digitalizada, que é virtualizada. Quem estiver fora disso não faz parte da história. Então, ou seja, todo mundo que mora, todas as comunidades indígenas, por exemplo, aqui, enfim, todo mundo que não faz parte disso está fadado à extinção, quem não conseguir se inserir nisso. Porque, além de tudo, isso, interfere em todos os meios de produção, você está retirando isso da população, e aí entra o capital, sem dúvidas, eu acho. E aí o que acontece são que essas pessoas simplesmente não conseguem se inserir nessa nova lógica, nesse novo funcionamento, nessa nova comunidade virtual, né, que se gera e que, como a Penny está falando mais drasticamente no futuro, a gente vai acabar que todo mundo vai perder o controle disso, e a gente está botando em extinção coisas que nós construímos e que nós já esquecemos hoje, nós que moramos nas cidades, nós que já estamos inclusos, né, nesse novo meio aí que existe virtual. E, nossa, isso é uma loucura. Que não se adaptarem, deixa que são daqueles que não se adaptarem. Cara, olha que bizarro, a gente chegar ao cúmulo de de alguém falar assim, não, eu acho que a gente tem que privatizar completamente a água. A gente chega ao cúmulo de alguém conseguir expressar uma bosta dessas, falar que acha que a gente tem que privatizar completamente a água. E aí? Aí o índio que está lá no meio do mar e que não está adequado, você está realmente acabando muito mais rápido do que a companhia, quer dizer. E todo mundo que vai ser realmente obrigado a viver nesse esquema de sociedade maluco, que é alguns produzem e tal, enfim, muitos trabalham, alguns têm um pouquinho disso. E aí a gente chega ao cúmulo, sabe, na aula lá que o Edmundo estava falando que rolou. Aí no curso de vocês, a professora levou lá o marido dela, tal, pra dar uma palestra sobre liderança. E o cara, tipo, trabalha pra Odebrecht, sabe? Começou, tipo, defendia Odebrecht, tá? E aí lá pelas tantas ele começou com um papo de... Não, nem foi o Ed que falou, não, foi o Daniel. Aí lá pelas tantas o cara lançou um papo de... Não, porque... Né, cada um tem a sua função, quer dizer... A galinha se compromete dando ovo. Não, a galinha se, né, se compromete dando ovo. O porco se sacrifica, ele dá a vida. Aí, tipo, nessa hora, todo mundo começou a rir muito, porque afinal de contas, o porco não tem escolha nenhuma, amigo. É isso aí, o porco não tem escolha. Cara, todo mundo quer dominar o mundo, né? Isso aqui é complicado. É o que acontece na questão do espectro eletromagnético. Porque é parte do planeta, da natureza. Tá, beleza. A água é parte da natureza, a gente usa ela pra sobreviver. E a gente, no caso, capitalista, nós funcionamos na sociedade dessa forma que a gente não pode usar. Pô, você pode usar, mas cara, você não precisa usar tudo. Você não precisa cercar a... Porque assim, quando aquele desgraçado do amigo do Rousseau chegou e botou um cercadinho em torno de um lugar e falou que conseguiu convencer uma galera que aquilo era dele e que agir dessa forma seria interessante, que é o mito que ele cria sobre como surgiu a propriedade. Pô, é como se você cercasse o mundo inteiro, o universo, né? O que são as colônias na Lua? É como se você cercasse tudo. E isso é completamente sem noção nenhuma de alteridade. E mais do que sem noção de alteridade. As pessoas acham que a alteridade é algo bonitinho que deve ser preservado por uma questão moral. Mas também por uma questão de reolhar a moral, que é uma coisa muito nossa, é muito própria sempre, e na minha opinião é uma das maiores barreiras para você compreender a alteridade de verdade. Você tem que entender que ela existe, o outro existe, e ele tem todo o direito de existir do jeito que ele quiser. Isso vai ser impossível. Em vez disso, por que você não procura ver a verdade? Que verdade? A colher não existe. A colher não existe? Então você vai ver que não é a colher quem torta, é você. Thank you. quando Charles Darwin, o inglês que desenvolveu a teoria da evolução, falou no século XIX que nós humanos somos descendentes dos macacos, isso daí criou um grande alvoroço. Mas a verdade é que Darwin tinha razão. Nós não somos só primatas evoluídos, mas se você seguir a linhagem da vida, nós somos, na verdade, descendentes das primeiras bactérias que existiram aqui na Terra há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos. Antes, nós ficávamos à mercê da natureza, mas nós humanos começamos a dominar, de certa forma, a natureza. Nós podemos combater doenças. Nós desenvolvemos a medicina justamente para isso. E está acontecendo uma coisa bastante estranha. A espécie humana está lidando com um dilema muito interessante. Cada vez que a gente cura uma doença, aparece uma outra ao seu lugar. Sempre vão haver possibilidades de doenças inesperadas, tantas as que aparecem naturalmente, quanto as que aparecem artificialmente. Porque hoje em dia, com a nossa habilidade de manipular o código genético de várias criaturas, nós podemos criar novas formas de vida. E isso pode ser uma coisa boa, por exemplo, no combate de doenças, mas pode ser uma coisa muito ruim, como, por exemplo, na guerra biológica. O ser humano, à medida em que ele avança cientificamente, ele precisa também avançar moralmente. Não adianta só criar novas tecnologias ou novas armas. A gente tem que aprender a usar essas coisas com sabedoria. Eu acho justamente que o tempo inteiro na cidade tem uma correlação de poderes muito grande, né? Então, mesmo vários setores marginais compondo também todas as influências, né, de vontades, de poderes, de propostas de mundo vão se juntando dentro do poder institucionalizado que vai tentar organizar de certa forma mais ou menos, e a sociedade funciona mais ou menos assim. Mas eu acho que o grande salto absurdo que a gente pode dar agora é que a gente pode criar uma linha direta. Em que a pessoa, se a pessoa, o marginal, ele tá, a pessoa que tá na margem, que geralmente não consegue agir ali, ao invés dele ter que fazer pressão, ao invés de ter um processo extremamente lento até quem tá ali no centro ser afetado ao ponto de fazer a mudança que a margem quer, eu acho que conforme a gente for indo para um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digitalizado, se você, por exemplo, ao invés de você ter um Estado que você tem que eleger os representantes e que é mó... Você faz uma constituição pro Estado e o cara era 4. Só ao invés disso você tem tipo vários sites que são estados, várias redes sociais que são estados. No momento que eu paro de estar contente com o Facebook, teoricamente eu posso programar uma outra rede social. Que eu posso programar esse outro. Ser otimista. Excelente, eu acho que se consegue haver essa descentralização, qualquer problema que vai surgir, a gente vai naturalmente sendo capaz de recriar, reprogramar a nossa realidade, reprogramar o sistema em que a gente está. Pode ser um sistema econômico, pode ser social, não sei. Estamos falando de sonhos. Estamos desconectados da realidade. Porque a realidade é que o Facebook vale 10 bilhões de dólares e que ele tem esses 10 bilhões para fazer publicidade, para manter você preso nele, para fazer com que todas as empresas se associem a ele. Então, assim, a gente pensa, tudo bem, mas se eu não gosto do Facebook, eu posso criar um novo? Você pode. Gente, não, você pode. Mas, assim, você não vai criar um novo Facebook, porque o Facebook hoje organiza a internet. Mas os valores são tão simbólicos quanto os sonhos. Não é. E ambos estão, em alguma parte, deslocados, porém muito presentes na realidade. Eu acho tão difícil desconstruir o Facebook e criar um novo Facebook. Assim, o que acontece é uma onda de pessoas, num momento certo, um inconsciente coletivo, cansa do Facebook. Como já está acontecendo com muita gente. Aí uma nova rede social vai ser pensada, mas eu aposto que a própria galera do Facebook, quando começar a sentir que a galera tá desanimando com o Facebook, vão criar uma marca nova, um logo novo, criar uma coisa nova, e a galera vai ser a mesma coisa, é um outro Facebook. Você não tá libertando as pessoas. Você não é tipo assim, acabou o Orkut, a gente foi pro Face. Então a gente é mais livre porque a gente foi pro Face. Vai acabar o Face e a gente vai pro Spirit. E aí, não, a gente é mais livre porque a gente vai pro Spirit. Não, essa movimentação de estar sempre concentrando em uma coisa é tão difícil de desconstruir quanto o sistema de governo estatal. Acabou de estar duro. É isso, é como se eu me mudasse do Brasil pra França. Entendeu? Eu tô me mudando pra uma democracia que tem um presidente, que tem um congresso, que tem nananã. Eu só mudei o nome pra dar onde eu moro. Pode ser que lá uma coisa seja legalizada, que você tá um pouco mais livre, mas... A base territorial do Estado é foda, entendeu? Então ele é muito mais difícil de construir o Estado dentro de umas coisas pela questão da base territorial que não existe na internet. Agora, não adianta, o que eu acho é que não adianta ter tom alarmista também para as coisas, que essa porra nunca deu certo, historicamente. Entendeu? Essa então, porra é tipo o mundo. Não, o tom alarmista. Demais. Exato. Porque nesse intervalo, uma porrada de coisas acontecem. A esse pensamento único da internet, que globaliza, que deixa todo mundo igual, tem uma porrada de respostas, é natural. O que a gente pode falar sobre a realidade é a nossa realidade. Nós temos um ponto de vista humano sobre o que é real. Ou seja, nós vemos o mundo de uma forma muito peculiar, que é a nossa forma de ver o mundo. Né? Outras formas de vida, inteligentes ou não, vão ver o mundo de uma forma muito diferente. Então, a percepção do real que nós temos é uma percepção que é profundamente humana, mesmo que a gente use máquinas para ampliar a nossa percepção, telescópio, microscópio, né? A gente está vendo coisas que são invisíveis a olho nu e tal. A nossa construção da realidade, ela é não só humana, como é profundamente limitada também. Existe muita coisa em torno da gente que a gente não vê. Como disse a raposa lá no Pequeno Príncipe, né, no conto de Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Você foi chamado, vai ser transmutado em energia. Seu segundo estágio de humanoide hoje se inicia. Fique calmo, vamos começar a transmissão. Meu sistema vai mudar sua dimensão. Seu corpo vai se transformar num raio, vai se transportar no espaço, vai se recompor. Muitos anos luz além, além. Daqui a nova coesão lhe dará de novo um coração. O movimento lhe pareça estranho. Seus olhos talvez sejam de cobre, seus braços de estanho. Não se preocupe, meu sistema manterá a consciência do ser, você pensará. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente, tudo em superdimensão. O mutante é mais feliz, feliz, porque na nova mutação a felicidade é feita de metal. Consciência do ser, você pensará. Seu corpo será mais brilhante, a mente mais inteligente, tudo em superdimensão. O mutante é mais feliz, feliz, porque na nova mutação a felicidade é feita. Nada era o que é, porque tudo era o que não é. E também tudo que é, por sua vez, não seria. E o que não fosse, seria. Não é? Vem dizer que eu me contradigo, vem falar que eu sou incoerente. Filha da puta, desculpa, não tem como ser diferente. A incoerência em mim é algo inerente. Eu sou um paradoxo tóxico, deixo pra você fazer o diagnóstico. Eu não decido, só te mostro, sou confuso e confundo o que é lógico. Eu sou um crente agnóstico, minha mente é um ambiente nosso. Então eu rejeito rótulos pra mim mesmo, mas eu rotulo o próximo. Eu tenho olhos psicóticos, com os quais posso ver além do óbvio. Eu odeio o ócio, mesmo quando inerte eu permaneço móvel. Maníaco, depressivo, meio morto, meio vivo. Faço o que eu faço, mas eu não tenho motivos. Confundindo os meus sentidos, confundindo os meus amigos. Eu confundo os caminhos que me levam ao meu destino. Entrando em psicose, eu encaro a morte. Às vezes parece que a realidade é dirigida pelo Hitchcock. Estou contando com a sorte, contabilizando estatísticas. A chance matemática controla a minha vida. Tudo menos eu, tudo menos. complexos. Uma existência que é real, mas localizada em um outro universo. Numa dimensão em escala quântica, num mundo meu interno, inteiramente localizado dentro do meu cérebro. O meu córtex frontal cria a ilusão de que eu sou real, e eu acredito nela seguindo meu instinto animal. Mas eu posso ir mais além, os meus caminhos são só meus. Então eu oblitero o meu ego e me converto em Deus. Eu observo as sombras na caverna de Platão, e ele tenta me dizer que elas são só uma ilusão. Então eu olho pra trás pra ver as coisas como são, e eu só vejo outras sombras. A verdade é que é ilusão, isso aqui é só ficção. Eu sou uma voz numa música, eu não sou de verdade. Pare e me escuta. Isso aqui é só uma gravação. Isso aqui é só uma gravação. Isso aqui é só uma gravação. Isso aqui é só uma gravação. Isso aqui é só... Eu não sou real. Estamos presos na Matrix, mas não há saída. Esse universo é uma ilusão que a nossa própria mente cria. Você pode até fugir, mas não há realidade. Siga o coelho branco e chegará à insanidade. Estamos presos na Matrix, mas não há mundo real. O mundo real é só uma dimensão social. Eu fugi dessa ilusão, buscando algo de verdade. Mas tudo que eu consegui encontrar foi insanidade. Pessoa escolhe, esse é realmente o mundo e tanto lugar que pra não atrasar só inventando. Agora é tarde, só se centra aquele que sem susto assume crer em equilíbrio. A parte estranha de crescer é ver que o mundo não precisa de você, e você demorou todo esse tempo pra perceber. Amigo, vamos caminhando, nunca alienando, que faz seu interno ser o possível. Prolabore por papel, comida, mídia, eletricidade, gasolina, diesel. Quem pode, pode, escolhe o paraíso. Thank you. mais que dominação, essa dominação tecnológica, ela é permitida pelo ser humano. É uma desvalorização absoluta do ser humano. O ser humano é como... E nesse livro fica muito claro, assim, né? Os primeiros planos, o primeiro passo antes da singularidade, antes das máquinas serem inteligentes por si só, são seres humanos transmitirem os seus cérebros para dentro de máquina. E aí ele fala que tem duas opções. Uma opção é o ser humano copia, né? A partir do momento em que as pessoas entenderem como funciona o cérebro, uma máquina vai poder copiar o cérebro e botar isso dentro de um corpo maquínico, de um corpo de computador. E isso, e no início, isso vai ser uma coisa tipo, ah, você se copia e se coloca no computador só caso aconteça alguma coisa. E a outra opção é que você mata o seu corpo e segue vivendo como uma máquina. Só que vocês veem o quanto isso é uma absoluta desvalorização do corpo humano? Que é como assim, é como se chakras, emoções, interações, respirações de pele, sei lá, energia química, é como se essas coisas não existissem, eles relevam absolutamente. Mas por que isso é tão relevado? Porque desde já a gente já está relevando as questões tecnológicas, a gente já está relevando a humanidade. Tem muita gente hoje em dia que não anda na rua sem um Google Maps, sabe? Que não consegue andar na rua, dirigir sem GPS, que não vive sem ar-condicionado, que não consegue não comer fast food. Tudo isso, toda essa produção capitalista, e aí sim vem o capitalismo, que tira a gente dessa... Que coloca o ser humano está cada vez mais preguiçoso, flácido, gordo, dependente de um computador para fazer tudo para si. Então é óbvio que vai chegar um momento em que tipo, ah, toma aí meu corpo, vou matar meu corpo, copia só a minha cabeça e é nóis, sabe? A gente já tá construindo esse futuro hoje. Brain has started cogitating at the University of Pennsylvania. It's made of vacuum tube, like your radio, and it can add up a column of figures a yard long in a second. It's the world's first electronic computer. Right now, it's solving mathematical problems for the U.S. Army, but who knows, someday a machine like this may check up on your income tax.